De nós dois, pão com manteiga no café, coisa com coisa que somou mais. Coisas tão poucas, tão banais, coisas com coisas tão iguais, coisas que homem e mulher faz. Coisas tão simples de nós dois, pão com manteiga no café. Coisa com coisa que somou mais. Coisas tão loucas, tão banais. Coisas com coisas tão iguais. Coisas que homem e mulher faz. Coisas tão simples de nós dois. Pão com manteiga, café. Coisa com coisa que somou. Thank you. Thank you. Thank you. coisas tão iguais, coisas que homem e mulher faz. Thank you. Thank you.